sossegado numa boa. Tô na moral, já parei com a correria. Todo dia já não dava mais pé. Na polícia já não dava mais pra dar Pelé. Os pilantras da quebrada caguetavam, tipo assim, querendo derrubar a casa. Maluco quando fica assim não dá, é melhor parar antes que a casa caia. Pior que a polícia, mano, é lutar contra aquilo que você não sabe onde está. Pode estar a seu lado, ser seu aliado, alguém querendo que você banque um otário. Cê tá ligado, na correria o bicho anda solto, é um querendo ser mais que o outro. Caguetando por tão pouco pau, isso pra mim é comédia, não passa de pagar pau. Um dia desses emprestei uma peça pro mano, tipo assim pra ele ir se adiantando. Maluco, quando a casa caiu, ele tinha tipo que dizer que não me viu, mas não foi nada disso. Não aguentou pau, aí entregou tudo. Todo dia a mesma coisa não dá, polícia na porta, o crime não compensa. Todo dia a mesma coisa não dá, polícia na porta, o crime não compensa. Todo dia a mesma coisa não dá, polícia na porta, o crime não compensa. Há quanto tempo que eu não vejo o Digão? Sei lá, será que ele se meteu em confusão? Na cadeia ele não tá, saiu na fuga, pro saco não foi, o mano não deixava brecha. Ei, Digão, vê se aparece, mano, os malucos da quebrada estão te esperando. Maluco, firmeza, sangue bom, cresceu no tráfico, mas aí Digão não desandou. Ajudou seu avô que o criou, mas em seguida, mano, o Digão perdeu tudo. Eu me lembro um outro dia, nós tomamos um enquadro, eu, o Digão e mais um aliado. Flagrante achado, no camburão jogado. Digão riu e falou, tamo ferrado. Esse maluco era firmeza, sangue bom. Se liga só nas fúrias que fazíamos juntos, tipo sexta-feira sem miséria. Com o Digão era assim, sexta-feira cheira. Esse maluco faz muita falta por aqui, eu não sei onde anda, quem é que sabe? Todo dia a mesma coisa não dá, polícia na porta, o crime não compensa. Todo dia a mesma coisa não dá, polícia na porta, o crime não compensa. Todo dia a mesma coisa não dá, polícia na porta, o crime não compensa. Saca só o Dinho, olha o Vagão, sem perspectiva, vários anos de prisão. Não viram os filhos crescerem e os irmãos também desandaram, mas não se encontraram não. Tem muita sorte, não caí na mão dos caras, sempre tinha aceito pra molhar a mão dos caras. Mas aí, cara, nem é sempre assim, outros malucos não dão sorte, não tem o mesmo fim. Muito pior, outros até somem na mão dos homens, e isso é bem assim. Te dou um toque, isso é de irmão pra irmão. Se seu final não for cadeia, pode ser caixão. Todo dia a mesma coisa não dá, polícia na porta, o crime não compensa. Todo dia a mesma coisa não dá, polícia na porta, o crime não compensa. Todo dia a mesma coisa não dá, polícia na porta, o crime não compensa.